Você se foi e eu fiquei. O que vai ser de mim eu não sei. Eu tô tentando seguir em frente, mas assim contra a corrente acho que eu vou me afogar. O que me resta é imaginar como seria passar mais uns dias com você. Ver o sol nascer e sorrir, coisas que eu não faço desde que você saiu daqui. Mas o sol há de brilhar mais uma vez. E se não for pra ser aqui, brilha onde tá Inês, eu não sei mais. Alguns dias atrás eu sabia. Eu sabia. Eu sabia.